liga para 2509. Vamos lá. para todos os seus irmãos. Vira Lampa 2, já nasceu de tudo. Xenão 41, registro na diária 17, número 2 está posto. Confira, Xenão 41. Xenão 2, 2, 6, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Thank you. Foro Sistema 0, vento 120 graus, 919. Cruzado Foro 910, 120. Do Rio, pode ser aqui. 3378? É 3378. Fui direto para a posição do código. Relativo voando código 3378. Grato. 17, vento no 00 graus, 1 na noite. Chega. passando a identificação de outras vias, chegada 10 para a linha de voo 070, ajustou a gente em Salvador 1017. Thank you. Boa tarde, 22008, duas vindas para o marcador, o campo à vista. 2008, adição 017, exato curso, fica no 0, vento. 100 graus, 129. De repouso na 190, gol 2008. Lucuna, Lucuna 2 Zona décima nona. Oeste, 3010. Falagem, se quiser, Salvador. Precisa fazer 800. E para o time de informação de violência, está no centro de Cisne. Toma 2828, alterna 2380. Autorizado voar rápido da presença. Zero,